chamado e respondi presente. Graças a Deus o legado, o orgulho de ser crente, sanando a necessidade da plebe concorrência. Se tem flow, se tem show, é porque Cristo é a referência. Todo discurso é nulo se não for visto a prática, igual falar de movimento tendo a vida estática. Quero olhar pra você, te alcançar, te entreter, conquistar, convencer, despertar o saber. Ei, isso não é autoajuda nem autocompaixão, que vem do alto a resposta que muda a situação. Se eu digo eis-me aqui, é porque eu entendi. O que me trouxe aqui é o que me faz seguir. Deus vai mudar sua mente, te conduzir na estrada. Ele que faz diferente, o nosso bonde não para. Enxugue a lágrima na face da lamentação. Vem com nós, responda a intimação. Ei, pega as mãos e diga eis-me aqui. Vem que a hora é essa e ninguém vai te pedir. Sei, quem tá na missão não pode olhar pra trás. Unido a rua e o reino, eu quero é mais. Eis-me aqui pra servir de coração e daqui te seguir, conseguir expandir seu lado bom. Eis aqui um caminho pra seguir de provação, mas tudo que se prova precisa de aprovação. Em toda parte do mundo, nos quatro cantos do globo, é sempre o mesmo triunfo, homens do lado oposto. Qual é o preço da honra? É do tamanho da fama? Qual é a soma da conta que diminui a vergonha? Cê tá em busca de algo, hã? Cadê o alvo? Vaqueiro tem mira, controle tem pilha, plateia tem aplauso. Pastores pregam vida, a vida prega peça. Então pega o seu vazio e preenche com uma prece. São horas de súplicas, petições que vão te buscar, direções que vão te levar, decisões que vão te mudar. Por dentro e por fora, só que de dentro pra fora, segundo a glória da casa que pelas ruas declara. Ei, pega as mãos e diga eis-me aqui. Vem que a hora é essa e ninguém vai te pedir. Sei, quem tá na missão não pode olhar pra trás. Unido a rua e o reino, eu quero é mais. Como o fermento faz a massa crescer, eu canto pra ver essa massa querer ser. Eu digo eis-me aqui e tenho porquê. Minha voz tá no mic, é Deus que toca você. Ei, prestar serviço ao céu é meu papel. Sua vontade foi trazer liberdade ao réu. O pai da cor ao quadro, eu sou o pincel. Ele vence a luta e me deixa erguer o troféu. Quem se apresenta não olha pra trás. Se alista na tropa, planeja e faz. Somos irmãos, somos todos iguais. Então é hora de fazer um pouco mais. Ei, pega as mãos e diga eis-me aqui. Vem que a hora é essa e ninguém vai te pedir. Sei, quem tá na missão não pode olhar pra trás. Unindo a rua e o reino, eu quero é mais.